O Ministério Público de Minas Gerais está articulando para expandir o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos para a região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo é formado por instituições de segurança pública e tem como foco o combate a ocorrências dessa modalidade de crime por meio da integração de informações. Para marcar o início dessa expansão, foi realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na quarta-feira, 5 de setembro, uma reunião em que participaram também a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública. O grupo será expandido para 7 novas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte: Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará e Vespasiano. Durante a reunião, também foram demonstrados a metodologia de trabalho e os resultados da atuação do grupo entre abril de 2007 e agosto de 2018. A coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, fala sobre a expansão. Na verdade, o objetivo de hoje é tentar expandir o Grupo de Intervenção Estratégica de Crimes para Roubo. Esse grupo ele já existe desde outubro de 2016, só que em Belo Horizonte. Então, como a experiência de Belo Horizonte foi muito exitosa e a criminalidade ela também tende sempre a ter sua evolução, a ideia é que, com a expansão desse grupo para a região metropolitana, que a gente também possa trabalhar de uma forma mais especializada também para fora de Belo Horizonte, ou seja, para a região metropolitana, com a integração da Polícia Militar, Civil, Ministério Público e a própria Secretaria de Segurança Pública. A ideia é, de fato, identificar naquela região criminosos contumazes nos crimes violentos contra o patrimônio, e este criminoso contumaz, que é identificado como um criminoso principal da região, que geralmente é ele o que tem o maior volume de crimes e que maior gravidade, que esses dados, essas informações sejam repassadas para a Polícia Civil, para que ela possa pegar todos esses dados, para trabalhar esses inquéritos, buscar medidas cautelares com relação a essa pessoa e, por sua vez, o Ministério Público contribuir também no âmbito processual e até no contato com o Judiciário. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.